todo do meu dia. Se eu não te vejo, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor, seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, o meu sonho é você. Cê te amo, já tá virando clichê. Mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar. Você é o primeiro pensamento do meu dia. Se eu não te vejo, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor, seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, o meu sonho é você. Cê te amo, já tá virando um clichê. Mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar você. Você é o primeiro pensamento do meu dia. Sou dependente desse amor, seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, meu sonho é você. Cê te amo, já tá virando clichê. Mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar você. No ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? Olha, tô chegando aqui para contar para vocês que depois de 3 anos do primeiro DVD, a Paula Fernandes gravou no último domingo o seu segundo DVD no Rio de Janeiro com um público de quase 8 mil pessoas. O que chamou atenção logo de cara foi o palco, que sugeriu um passeio pela roça com muito verde, lago, barquinho, elementos que lembram o campo e a vida simples, né? Tava muito bonito. Na abertura do show, Paula já causou impacto, chegando montada em um lindo cavalo branco trazido do parque Beto Carreiro Ordo, em Santa Catarina. Nas participações, a Paula convidou a Roberta Miranda para cantar A Majestade e o Sabiá e Zezé de Camargo e Luciano para dividir a interpretação de Coração na Contramão, música de sucesso da dupla em 1992 e que já fazia parte no atual show da Paula. Sabe quando? Quando num vídeo ela aparece criança cantando essa música. E esse vídeo é exibido durante uma troca de roupa da Paula, né? Por falar nisso, nesse DVD ela tem 6 trocas de roupa, uma delas fazendo referência às festas juninas. Musicalmente, o DVD se aproxima do atual show de Paula, predominantemente romântico, mas nem por isso lento. Vamos ver como é que ficou, né? E nesse sábado estreia o Festival Sertanejo no SBT. Hugo e Thiago, nossos queridos amigos que estão lançando música nova que se chama Mexe Devagar, irão comandar o novo reality. Eles vão apresentar, entrevistar, cantar com os convidados e interagir com o público. A atração ainda contará com Pedro Leonardo e a Ellen Ganzaroli como repórteres da casa, em que os cantores, que não são muito conhecidos na maioria do público, vão ficar ensaiando as músicas inéditas que vão colocar para concorrer, né? César Augusto, compositor de sucessos e produtor consagrado, Aline Lima, filha do Chitãozinho, e Eduardo Bonadil selecionaram 16 canções para concorrer entre as mais de 3 mil inscritas. Essas 16 vão ser apresentadas rapidamente nesse primeiro sábado, quando 4 delas já são eliminadas. Na semana seguinte, o programa começa de fato com 12 participantes e 12 músicas, né? O sucesso do programa será bom para todo o meio sertanejo, né? Eu tô torcendo, viu? Vai ser um programa em rede nacional e promete. E mais uma novidade do Michel Teló essa semana no Dia dos Namorados, um projeto grande e trabalhoso que levou quase um semestre para ficar pronto. Utilizando a música Maria, recém-lançada por ele, o Teló gravou os nomes de mais de 300 mulheres e os colocou no refrão no lugar em que ele canta Maria. Ao entrar na página www.michelteloncantapravocê.com.br e fazendo login com o Facebook, dá opções para fotos do Face, de nome, de como você gosta de ser chamado pelo seu amor, ou de como você a chama se você estiver oferecendo a canção para alguém. E a canção e um clipe são criados automaticamente. Gente, é muito legal. Só experimentando para ver. Mas muito legal também está a entrevista que Carlos Pitty fez com o cantor Paulo Júnior em Aparecida do Norte. Durante a entrevista, você pode conferir um pouco dos bastidores da gravação do clipe do cantor, feita pela equipe de Carlos Pitty, a CP1 Produções, que logo logo vai ser lançado, viu? Acesse www.tvcp1.com e veja tudo lá. E mais sobre Carlos Pitty e sua carreira, você já sabe como. Acesse www.carlospitty.com. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Aqui você tem mais música. Música. Programa Carlos Pitty.

pouquinho você me mostrou que eu sou pra você. Pega e joga fora. Pode, eu não vou implorar, vou parar de sofrer. Carlos Pitty, enviando o sucesso. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitty. Alô, nosso amigo Carlos Pitty, aqui é o Victor. E aqui é o Léo, nós estamos com você. Alô, Carlos Pitty, aqui é o Seba do Inimigos HP. Oi, galera, aqui é o André. E aqui é a Karina. E nós também estamos no programa do Carlos Pitty. Aqui quem está falando é o Zé Henrique. Oi, gente, aqui é o Gabriel. Nós também estamos ligados com vocês aqui com o nosso amigo Carlos Pitty, valeu? Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Agora Carla Ribeiro apresenta as novidades e os lançamentos da semana. Alô, gente! Tô chegando aqui no programa Carlos Pitty, trazendo as novidades e os lançamentos da semana. Tô trazendo novidade hoje, hein? Eu tenho uma dupla que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E a nova música de trabalho de um cantor que todo mundo conhece. Já tem videoclipe essa música, tá muito legal e já vou lançar pra você. Vou começar falando da dupla Luiz Marcelo e Gabriel. Eles começaram a ganhar seu espaço no Ceará, terra onde o forró é muito forte, né? Os irmãos, um nascido em Fortaleza e o outro em Araruama, Rio de Janeiro, são atualmente um dos principais nomes que ajudam a cavar um espaço para a música sertaneja em um estado que ela não é a principal música, né? Luiz Marcelo, o mais velho, cantou por quase 10 anos sozinho na noite, até formar dupla com o irmão. A nova música de trabalho deles é o quê? Gravada ao lado de Xande, do Aviões do Forró. E eu vou lançar essa música agora para você. Luiz Marcelo e Gabriel, com participação de Xande, do Aviões do Forró, o quê? Daquele jeito! Lançamento! Que gatinha, o que você tá querendo, hein? O quê? É sim, eu tô te olhando. O quê? Você tá me provocando. O quê? O que você tá querendo, hein? Fazer o quê? O quê? O que você tá falando? O quê? Por que você tá zoando? O quê? O que você tá querendo? Fazer o quê? Mexeu no cabelo, deu um sorrisinho de lado e disse vem cá. Chegou, me levou pro cantinho, meu ouvido começou a falar. Vai me dar aquele beijo, vai me levar pro banheiro, vai me pegar do seu jeito, vai. Vai que eu sou seu brinquedinho, vai me apertar com carinho, vai usando meu corpinho, vai. Vai me dar aquele beijo, vai me levar pro banheiro, pegar do seu jeito, vai. Vai que eu sou seu brinquedinho, vai me apertar com carinho, vai usando meu corpinho, vai. Ô Luiz, vamos chamar aquele nosso parceiro, vai. Ele entende muito bem dessa parada, chega pra cá, chega avião. O quê? O que cê tá falando? O quê? Por que cê tá suando? O quê? O que cê tá querendo? Fazer o quê? Fazer o quê? Vai! Desceu no cabelo, deu um sorrisinho de lado, me disse vem cá. Chegou, me levou pro cantinho, meu ouvido começou a falar. Vai me dar aquele beijo, vai me levar pro banheiro, me pega do seu jeito, vai. Vai que eu sou seu brinquedinho, vai me apertar com carinho e usa meu corpinho, vai. E vai me dar aquele beijo, vai me levar pro banheiro, vai me pegar do seu jeito, vai. Vai que eu sou seu brinquedinho, vai me apertar. Vai usando o meu corpinho, vai. E vai me dar aquele beijo, vai me levar pro banheiro, vai me pega, vai.